A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 10º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ouvimos, como é hábito, a boa música sugerida pelo João Oliveira. E hoje temos em estúdio mais um entrevistado, mais um caloiro, o Gonçalo Branco, ex-membro do Clube de Rádio. Boa tarde, Gonçalo. É um gosto ter-te por cá. Boa tarde, professora. Então, o Gonçalo é caloiro de? História. Onde? Na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Muito bem. Grande curso, grande faculdade, grande universidade. É a minha. Olha, então conta-nos tudo. Foste para o curso que querias? Fui a primeira opção e não me arrependo nada. Não? Parece que te está a correr tudo muito bem. Já sabemos as classificações que obtiveste no primeiro semestre, que foram excelentes. Estão boas. Estão boas, mínimo 14, máximo 18, está ótimo para um primeiro ano. Olha, estás a gostar do curso? Estou bastante. Mas corresponde às expectativas, àquilo que tu achavas que ia estudar num primeiro ano de História? Sim, até porque nós temos um conjunto de cadeiras que podemos escolher livremente, portanto temos essa liberdade de escolha. Nós é que fazemos os nossos horários e nós é que encaixamos com as turmas aquilo que nos dá mais jeito. Muito bem, agora há esta possibilidade nas faculdades de seleção e das várias cadeiras. Sinto que é curioso porque isto não é para todos os cursos. Por exemplo, línguas modernas não funciona assim, estudos clássicos também não, história da arte também não. Provavelmente direito também não. Ah, isso depende dos cursos. Olha, não. Gonçalo, grandes diferenças, tu sempre tiveste história desde o primeiro... Tiveste no primeiro ciclo, depois começaste a ter no quinto ano e depois até ao 12º. Que grandes diferenças é que tu encontras? Os teus colegas falam, por exemplo, do volume de matéria, que acho estudar que é muito superior, do nível de exigência. O que é que tu achas acerca disso? O nível de exigência é muito maior. Aliás, a quantidade de matéria também é gigante. Posso comparar matérias, por exemplo, para um exame com as matérias de 3 anos que foi... que eu tive de estudar para o exame do 12º ano. História. História, neste caso. Portanto, é assim um bocado complicado. Mas correu bem, Gonçalo. Pelos vistos, conseguiste correu perfeitamente bem. Organizar-te. Tive sorte. Olha, gostas do ambiente da faculdade? Gosto, adoro. Tem muitos cursos? Tenho. Tens lá gente conhecida, que foi aqui de Oliveira? E, é verdade. Todos os dias ali a ver caras que eu conheço. Se bem me lembro, tu tens 3 colegas da tua turma ou da turma ou da outra turma do ano passado, do 12º ano, no teu curso, verdade? Sim. E tens outros colegas noutros cursos. Exato. Costumas encontrar-te com eles ou fizeste entretanto já novos amigos e estás mais com eles? Assim, ao início juntávamos-nos todos, chegámos até ali a fazer um convívio quase de malta de Oliveira. Uma tertúlia de Oliveira quase, do hospital. Quase. Mas claro que ao longo do tempo fui conhecendo o pessoal de História. Muito bem. Olha, como é que está a vida académica? Como é? Muita festa? Diz-se que até à latada há demasiada festa Nossa em Coimbra, senhora. Demasiadas noites. Gonçalo, diz-nos aquilo que é possível. Como é que foi isso? Eu cheguei lá assim, um bocado perdido. Não é bem perdido, mas eu estava à espera que não fosse gostar tanto daquilo, é mais assim. Quer dizer que estás a gostar muito. Sim, porque eu não só as disciplinas, porque eu gosto de História, esse é o meu caminho andado, mas também por causa dos meus colegas. Nós somos quase como uma família. Quantos alunos estão no curso? Se for do primeiro ano, devem ser para aí 60 ou 70. Depois há os do segundo e do terceiro ano. Pronto, eu digo isto porque, por exemplo, há bom ambiente, é isso? Exato, por exemplo, eu frequentei a praxe logo no início. E como é que são as praxes? Eu gosto bastante. Digo aquilo que se calhar não é para toda a gente, mas eu adoro aquilo. Eles logo de início tentam integrar toda a gente. Eles dizem para nós irmos todos à noite juntos, para nos conhecermos, e assim o fizemos. E conheci muitas pessoas que hoje não me vejo fazer aquele curso sem elas comigo ao meu lado. E passado uma semana já não queria largar Coimbra nem aquele curso. Muito bem. Sim, senhor, estou a ver que estás a gostar muito de Coimbra. Adaptaste bem a viver sozinho, longe da família, sim, numa cidade sim. maior? Sim, acho que me adaptei bem. Não custou? Nem as primeiras semanas custaram? Longe da mamãe, do papá e do mano? É, custa sempre, mas tinha de ser. Tu vives com alguém conhecido ou Vivo. Estás sozinho? Vivo. Muito bem. Olha, já tens expectativas para o futuro? Vais fazer o curso de História em 3 anos? Depois, já pensaste em que mestrado? Sim, já pensei nisso. Mestrado em Ensino. Descobri recentemente que é preciso fazer uma prova de português. Portanto, Nossa Senhora... Sim, então, mas estás a pensar mestrado em? Ensino. Ah, ensino, muito bem. Ah, é preciso fazer uma prova de português, o que me parece muito bem. Vais fazer mestrado em ensino porque queres ser professor de história, muito bem. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque quem cá está, está com vontade de se ir embora, portanto precisamos de substituições. Muito bem, e parece-me que tem toda a lógica, porque a classe docente precisa ser rejuvenescida. E tu tens percebido como é que está o ensino, não é? Está Sim. a ficar caótico, porque se pedem novos professores e não há, pedem-se substituições e não há. Portanto, parece-me que vais ter futuro no ensino. E esperemos que vocês venham a ser mais bem tratados do que esta classe que está por cá. Olha, estou-me a lembrar que recebi no 10º ano um menino, numa turma, que me disse na primeira aula: eu não sei se estou aqui bem, nem sei se vou ficar por aqui. Esse menino era Gonçalo Branco, no 10º ano, a História. E engraçado é que fez os 3 anos, fez muito bem, cada ano melhor, e afinal até foi para o curso de História. Acontece. Foi uma paixão que descobriste. Pronto. Muito bem. Pronto, Gonçalo, então olha, voltamos a marcar encontro lá para o fim do ano, para saber como é que decorreu o segundo semestre e como é que foi o primeiro ano, e depois voltamos a marcar encontro quando acabares a licenciatura, daqui a 2 anos Nossa e meio. Senhora. Para depois nos falar dos projetos. Já agora, queres fazer Erasmus? Já pensaste nisso? Já pensei nisso, mas eu não sei se tenho tempo a fazer Erasmus durante a licenciatura. Mas não tens tempo como assim? Porque, vamos imaginar, pronto, não, eles não aconselham muito a fazer Erasmus logo no segundo semestre, porque é o primeiro ano, e o segundo semestre vai ser quando vamos ter realmente as primeiras 5 cadeiras de toda a história. Depois, no segundo ano, no primeiro semestre, não convém, mas isto é por causa da praxe, assuntos à parte. Se calhar o melhor semestre de todos para fazer Erasmus durante a licenciatura seria o segundo. Mas tenho que pensar. Segundo semestre do segundo ano. Sim, mas ainda tenho de pensar. Mas a fazeres, gostavas de fazer, já tens país? Já escolheste? Bulgária. Pronto, está bem, queres ir para leste, parece-me bem. Gonçalo, ainda bem que tudo está a correr tão bem contigo, ficamos muito contentes, esperemos que assim continue. Tens de continuar, obviamente, empenhado e motivado para tirar ainda melhores notas no segundo semestre. Vamos tentar. E cá te esperamos depois para junho para fazeres o ponto da situação. Foi um gosto ver-te, até à próxima. Até à próxima. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Os Slipknot vão regressar este ano a Portugal. A banda de Corey Taylor e Sean Colon, Crahan, irá atuar na Altice Arena a 17 de agosto. O concerto faz parte da digressão em torno de We Are Not Your Kind, o último álbum de estúdio editado pelo Slipknot o ano passado. Este será o regresso dos norte-americanos à sala onde apresentaram pela última vez em Portugal, em julho de 2019, como cabeça de cartaz do VOA Heavy Rock Festival. Side by side, two by two, and night by night. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues, que está regressada dos treinos da seleção. Tem corrido bem, Francisca? Sim. Sim? E quando é o encontro? Dia 22, 23 e 24 de Fevereiro. Muito bem. E vai ser onde? Ainda não está decidido. Muito bem. Sim, senhor. Esperemos que a seleção de Coimbra faça um brilharete. É que tu também pertences. Também espero. Ok. Então vamos lá à Consciência Ecológica. Oceanos nunca foram tão quentes na história humana como em 2019, e o aumento da temperatura está a acelerar. Em 2019, as temperaturas dos oceanos foram as mais elevadas de sempre, revela estudo. Esta é mais uma prova de aquecimento global, alertam os cientistas. É fundamentalmente entender a rapidez com que as coisas estão a mudar, destaca um dos autores da investigação. Publicado numa revista científica, o estudo indica que a água dos oceanos esteve mais quente, especialmente entre a superfície e uma profundidade de 2 mil metros. O estudo foi conduzido por uma equipa internacional de 14 cientistas e de 11 institutos de todo o mundo e também concluiu que nos últimos 10 anos foram os mais quentes nos registados das temperaturas globais dos oceanos. Os resultados da investigação foram publicados ao mesmo tempo que um apelo para que sejam tomadas medidas contra as alterações climáticas. Segundo os cientistas, a temperatura média dos oceanos aumentou, no ano passado, cerca de 0,075 graus centígrados face à média de 1981 a 2010. É fundamental entender a rapidez com que as coisas estão a mudar, disse John Abrams. A chave para perceber que o aquecimento global está nos oceanos e é aí que a grande maioria do calor acaba. Se quiser entender o aquecimento global, tem que se medir o aquecimento dos oceanos. Muito bem, mais uma prova de que está a acontecer de facto o aquecimento global, que alguns negam, que já temos aqui falado, mas que é uma evidência, com consequências catastróficas para o nosso planeta. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Inês Brás e Nós e os Animais. Mais duas notícias positivas acerca de animais, uma estrangeira e outra portuguesa. A equipa do hotel de luxo, Five Star Fairmont Hotel, em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, decidiu combater o desperdício alimentar e lutar pelo bem-estar dos animais. A equipa começou a aproveitar os restos do brunch de sexta-feira, oferecido aos hóspedes, e todas as semanas entregam as sobras à associação Cloud9 Pet Hotel and Care, para ajudar na alimentação dos cães. O hotel diz ter esperança que esta iniciativa se torne um fenómeno mundial. Queremos que todos os veterinários que tenham animais de rua possam receber esta comida. Queremos que todos os voluntários maravilhosos deste país que dedicam seu tempo e dinheiro visitem locais de alimentação em todo o país para ter essa comida. Queremos que todos os hotéis e restaurantes se juntem à nossa iniciativa para economizar o desperdício de alimentos, para que este possa ser usado para alimentar em vez de ser desperdiçado, escreveu a equipa numa publicação de Facebook, onde se pode ver várias imagens da comida e dos animais a serem alimentados. Já podem entrar cães e gatos nos restaurantes de Marriott em Lisboa. Os espaços de restauração do hotel mudaram as regras para permitir a entrada de animais de estimação. A partir de fevereiro, já vai ser disponível entrada de animais para tomar o pequeno almoço ou almoço no Lisbon Marriott Hotel, em Lisboa. O espaço vai passar a ser pet-friendly e deixar entrar os animais de estimação devidamente presos. É no Citrus e no Tapas and Tiles, junto à recepção, que se aplicam as novas regras. Os animais terão de estar presos com a trela curta e não podem circular livremente. O acesso à zona de preparação de alimentos também está proibido. Outra boa novidade é que o acesso aos quartos vai passar a estar disponível para os animais, que não podem ter mais do que 25 kg. Existe ainda um acréscimo de 20 euros na tarifa por noite. Cada hóspede só pode ter no máximo 2 cães ou gatos. Muito bem, concordas com esta, já no passado falámos disto, esta alteração da lei, que os animais podem entrar em espaços de restauração. Concordas? Eu concordo, eu acho que sim, que podíamos ir almoçar com o nosso cachorrinho. Muito bem. Ou gatinho, já agora? Ou gatinho. Muito bem. Vais ser uma grande veterinária, Inês. E vais-te sempre lembrar desta tua rubrica aqui no programa durante tantos anos. Verdade. Em defesa dos animais. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, nunca esquecer. Rádio Boa Nova. Espetacular. Agora ficamos com o Eduardo Adro e vamos ao cinema. O filme desta semana é Tudo pela Justiça. Em 1985, Bryan Stevenson, um jovem afro-americano, acabado de se formar em Direito pela Universidade de Harvard, muda-se para o estado do Alabama com intenções de ajudar pessoas no corredor da morte que, de alguma forma, nunca tiveram quem os defendesse. Um ano depois, conhece Walter McLean, um homem negro sentenciado à pena de capital pelo assassinato de uma mulher branca, que nunca deixou de afirmar a sua inocência. Ao avaliar o caso de McLean, Stevenson dá-se conta de que tudo parece ter motivações de ordem racial e que qualquer prova ou testemunhos que pudessem provar a inocência do seu cliente são deliberados e ignorados por investigadores, advogados ou juízes. Baseados numa história real, um drama realizado por Daniel Cretton, que seguiu o livro de memórias Just Mercy, a History of Justice and Redemption, escrito por Bryan Stevenson, o fundador da Equal Justice, uma organização não lucrativa no Alabama que se dedica a defender os condenados à morte sem advogados que os representem. Pela relevância e atualidade do tema, pelo rigor na análise jornalística e pela belíssima interpretação, não perca este filme. Muito bem, ótima sugestão para o fim de semana. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com uma notícia de âmbito internacional com a Maria Pedro. 75 anos da libertação de Auschwitz. O ser indiferente é ser cúmplice. Jerusalém acolheu o maior encontro diplomático e político desde a criação do Estado Judaico em 1948. Jerusalém foi palco, no passado dia 23, do maior encontro diplomático e político desde a criação do Estado Judaico em 1948. No Memorial do Holocausto, juntaram-se 49 chefes de Estado, de Governo e de Parlamentos para comemorar os 75 anos da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau, a 27 de janeiro de 1945. A polícia e os serviços secretos chineses mobilizaram mais de 11 mil agentes para o Fórum Mundial do Holocausto e da Luta contra o Antissemitismo na maior operação de segurança de sempre em Israel. A estrada entre o aeroporto e Jerusalém era a mais protegida com francotiradores, drones e outros meios tecnológicos. Fontes israelitas reconheceram que, quando enviaram convites a dezenas de líderes mundiais, estavam convencidos de que só uma dezena aceitaria o convite. Os primeiros chefes de Estado a chegarem à cidade, como o presidente de França, Emmanuel Macron, tiveram reuniões à parte com o primeiro-ministro em exercício de Israel, Benjamin Netanyahu. No caso do encontro com o mandatário francês, os temas foram a luta contra o antissemitismo e questões regionais, como os conflitos no Líbano e na Líbia e as sanções contra o Irão. O príncipe Carlos, do Reino Unido, e o presidente da Alemanha, Frank-Walter, o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram entre as autoridades que participaram na programação marcada por medidas extremas de segurança na Cidade Santa. O 5º Fórum Mundial sobre o Holocausto, que teve como tema lembrar o Holocausto, combater o antissemitismo, precedeu outra grande comemoração que foi realizada no dia 27 de janeiro, na Polónia, em Auschwitz, o maior campo de concentração nazi, onde cerca de 1 milhão de pessoas morreram. Pois, esta é uma data importante. Passaram 75 anos sobre a libertação deste campo de má memória. E, de facto, este Fórum Mundial em Israel teve uma adesão impressionante por parte dos estadistas de todo o mundo. Sobretudo para lembrar que estamos num tempo, novamente histórico, muito estranho, em que, novamente, a extrema-direita está a subir ao poder, em que os partidos de extrema-direita estão a ganhar cada vez mais terreno, os extremismos, o racismo e também o antissemitismo, que está a agressar novamente pela Europa. Portanto, nunca é demais lembrar que houve um holocausto, de facto, há 75 anos. FM Boa Nova. E passamos agora à política com a Bárbara Coquim. Parece que o fim de semana passado foi muito intenso. É verdade, de facto tivemos um fim de semana muito animado em termos políticos, dando destaque para o congresso do CDS, que aconteceu no fim de semana de 25 de janeiro, onde foi eleito o novo líder, portanto um líder um tanto quanto controverso. A jovem tem apenas 32 anos. 31. Tem 31 anos e venceu a sua moção, venceu com cerca de 46% dos votos dos congressistas. É ainda líder da Juventude Popular, que foi eleito pela primeira vez em 2015 e foi apontado em 2018 pela revista Forbes como nos 30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa, na categoria Direito e Política. Nesta altura, a distinção surpreendeu os dirigentes do CDS. Nascido em Coimbra, em 1988, destaco que tem ligações familiares ao nosso concelho, dado que os avós são da freguesia de Nogueira do Cravo, ambos. Francisco Rodrigues dos Santos é filho de uma advogada e de um militar. Mudou-se em criança para Vila Nova da Barquinha, perto de Tancos, onde o pai foi colocado. Frequentou o colégio militar, usa até hoje a insígnia da instituição na lapela, portanto, que diz muito sobre a postura de Francisco Rodrigues dos Santos na política. E, portanto, e depois seguiu para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É conhecido como Chicão, que foi uma alcunha que lhe deu Paulo Portas, e pertence à ala mais conservadora do CDS. É contra o casamento homossexual, a adoção por casais homossexuais e o aborto. Uma das críticas que lhe faziam como candidato à liderança do partido era a sua juventude. Portanto, com 31 anos, é de estranhar alguém ter já um cargo tão importante, que é ser um dos líderes de um partido. De um dos principais partidos de Portugal. Já tem uma história, de facto, muito, muito marcante da nossa democracia. Na moção com que conquistou o Congresso, na qual trata os militantes por tu, Francisco Rodrigues dos Santos propõe-se fazer do partido o tal novo partido antigo que representa a direita, sendo a família, a dignidade humana, a segurança, o trabalho e a ética judaico-cristã como valores fundamentais. Começa por fazer o diagnóstico do quadro político que levou à derrota da direita, argumentando que a quadrilha das esquerdas unidas tomou de assalto o sistema parlamentar, o que exige uma maioria de deputados para formar governo e deixou a direita tomada pelo pânico. A palavra quadrilha foi citada pelo ex-ministro António Pires de Lima, portanto, mesmo no meio do Congresso, para o aconselhar a ter respeito pelos outros, o que lhe valeu a pupos no Congresso. Por acaso foi assim um momento tenso. O candidato que integrava a primeira lista de deputados pelo Porto justifica a derrota do CDS com a indiferenciação do partido. Quanto a nós, caímos na tentação de renunciar ao que somos, impedindo que nos identificassem. Fomos assim percepcionados como indiferentes e, enquanto tal, inúteis. Portanto, tem esta perspectiva assim de ultraconservador e pretende abrir uma nova página na política do CDS. Portanto, embora nunca tenha assumido críticas públicas à Assunção Cristas, os dois não eram nada próximos, sobretudo nas questões de costumes, em que o líder da JP se assume como muito mais conservador. Portanto, é importante dizer que não era apoiante da Assunção Cristas nem das suas políticas e, portanto, temos aqui desde já uma prova de que irá fazer uma mudança para no que são as políticas do CDS. De referir também que está a gerar alguma polémica, porque na sua lista apresentada, portanto, da Comissão Política, dos 59 nomes, só 6 são mulheres. A direção tem 8 pessoas, portanto, o presidente e 7 vice-presidentes, e nenhum deles são mulheres. Quando Francisco Rodrigues dos Santos esclareceu isto com o facto de ter escolhido pessoas pelo mérito. Pelo mérito e pelo perfil, não pelo sexo. Pelo sexo, claramente. Pois ficamos expectantes para ver o que faz este jovem nos sim, próximos anos. Aqui para analisar. Exatamente. Provavelmente com uma postura mais conservadora, vai vincar a sua posição à direita. Ele diz mesmo que quer reformar a direita em Portugal para apresentar soluções ao país com outro ponto de vista político, retirando a esquerda e a extrema-esquerda, como ele refere, do poder. Veremos, cá estaremos para ver o que faz este jovem, ainda por cima com origens aqui no nosso concelho. É verdade. Estaremos para ver. Que tu conheces pessoalmente. Conheço pessoalmente. Muito bem. Vamos acreditar que sim, que será uma mais-valia para a democracia portuguesa, é isso que importa. Rádio Boa Nova. A noite dos Grammys ficou marcada por Billie Eilish. Ganhou o Grammy de melhor canção por Bad Guy. Phineas, o irmão da jovem estrela e também agraciado nesta gala com o galardão de melhor produtor, sublinhou: "Fizemos esta música no nosso quarto. Esta é a mensagem para os miúdos que já vêm mesmo um dia podem ganhar um destes." Já seu irmão receberia bem perto de final o prémio de Artista Revelação e, de novo com ele, o de Álbum do Ano. Numa sequência imparável de triunfos, Bad Guy seria também atribuído o prémio de melhor gravação. Foi Billie Eilish que já tinha vencido na categoria de melhor álbum pop vocal, a grande vencedora da noite, 5 Grammys. Muito bem, e agora vamos a uma visita a Mafalda Correia. Hoje sugiro uma visita à exposição imersiva sobre Van Gogh, que está pela primeira vez em Portugal. Depois de Pequim, Barcelona e Seul, Lisboa recebe uma viagem única e multissensorial através da história de um dos mais famosos pintores de sempre. Vicente Van Gogh morreu há quase 180 anos. Porém, a sua obra perdura e a sua vida fascina milhares de pessoas, inspirando artistas contemporâneos em diversas áreas artísticas. A partir de 28 de fevereiro de 2020, diariamente, em Belém, no Terreiro das Missas, a história do homem por trás do artista e a sua obra está disponível aos visitantes. Mais que uma exposição premiada, é uma viagem imersiva pela vida de Van Gogh. Seus sentimentos, angústias, amores, pensamentos, em que interagir e tocar é uma obrigação de cada visitante. Ao longo do percurso, que recria os principais locais da vida do pintor, diversas projeções, filmes e fotografias acompanham o visitante na sua imersão na vida de Van Gogh. Permitindo a cada visitante aprofundar o seu conhecimento, existem diversos pontos interativos que desafiam o visitante a testar as suas capacidades artísticas aplicando as técnicas desenvolvidas pelo pintor. Tecnologicamente inovadora, Meet Vicente Van Gogh tem também diversos postos multimédia, onde é possível recriar o estilo das pinceladas de Van Gogh, restaurar os seus quadros, estudar a ciência por trás das obras de arte, tornando-se quase um curador do museu, ou descobrir a influência que a obra deste artista tem ainda na atualidade. Para toda a família, Meet Vicente Van Gogh disponibiliza a cada visitante audioguias gratuitos, em versão infantil e versão adulta, através dos quais o artista, seus amigos e família revelam excertos da sua vida, retirados da vasta correspondência que Vicente manteve ao longo da vida com os que lhe eram queridos. Para os mais pequenos, há ainda uma caça ao tesouro, um emocionante desafio à sua atenção e capacidade de apreensão de detalhes da vida e obra de Van Gogh. Rumo até à capital e não perca esta exposição. Sem dúvida, deve ser uma excelente exposição. Eu já visitei o Museu Van Gogh em Amsterdão e é impressionante. Vale muito a pena conhecer a obra de Van Gogh e agora é a oportunidade para o revisitarmos em Lisboa. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com Pensar Mata, com o nosso André Silva, que dá-nos sempre muito bons conselhos e nos ajuda a perceber as expressões que vulgarmente utilizamos e nem sabemos porquê. Ter falta de chá. que se diz de alguém pouco sofisticado ou até mesmo sem modos e qualquer etiqueta. Ora, o hábito do chá foi introduzido na Europa na sequência da expansão ultramarina europeia, mas sobretudo a portuguesa, já que fomos nós os primeiros mercadores a trocar este produto na China. A propósito, foi a infanta Dona Catarina de Bragança quem introduziu o costume do chá em Inglaterra, quando casou com Dom Carlos II no século XVI. O tão britânico chá da 5 veio, afinal, de Portugal. Dá mesmo que pensar. E, inicialmente, sendo o chá uma novidade exótica, era consumida pelas famílias nobres, o que associou o hábito do chá com um alto estatuto social. Quem não tomava o famoso chá da 5 tinha literalmente e metaforicamente falta de chá. Pois realmente hoje, André, eu concordo, há muita falta de chá. Portanto, esta recomendação vem mesmo muito a propósito, vem muito a propósito. Há muita gente com falta de chá, de facto. Sobretudo entre a gente mais nova que devia aprender bons modos. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Bem, vamos agora a uma sugestão de leitura. Uma sugestão de leitura que já é um clássico, com a Matilde Gouveia. Desta vez sugiro o grande romance de Flaubert, Madame Bovary, que em 1857 foi publicado em folhetins na Revue de Paris. Esta obra, que lhe custou 5 anos de trabalho, iria também levá-lo à barra do tribunal em 1858 por atentado contra os bons costumes. Apesar do escândalo, a crítica consagra a obra pela novidade, perfeição e equilíbrio e as tendências realistas. Madame Bovary sou eu, disse uma vez Flaubert, a quem o êxito do seu romance publicado em 1856 acabou por irritar, de tal modo eclipsou os seus outros livros. No enredo, Emma Bovary persegue a imagem de um mundo que lhe é dada por uma certa literatura desligada da realidade. Arrastada pelas suas ilusões, a mulher do prosaico, Carlos Bovary, imagina-se uma grande amorosa. A realidade revela-se impiedosa. E, no entanto, Madame Bovary, na época, é judicialmente perseguida devido à sua cor sensual e à beleza provocadora da Emma. O romancista francês Gustave nasceu em 1821 em Rouen, França, e morreu em 1880 em Crozette. O pai procurou contrariar as suas tendências literárias, mas depois da morte deste, em 1846, Flaubert regressa a Rouen e instala-se em Crozette, nos arredores da cidade. Herda do pai uma razoável fortuna que lhe possibilita entregar-se inteiramente à arte. É aqui que passa o resto da vida, salvo raras estadias em Paris e algumas viagens por França, Itália e Norte de África. Embora Flaubert não caia no cientismo naturalista de Zola, para ele todos os factos são importantes. Observa, analisa e extrai dos materiais recolhidos uma síntese dos aspectos da vida que pretende tratar, mesmo quando, para se evadir da realidade presente, o situa no passado. A obra de Flaubert representa o máximo do romance realista em França e terá influenciado o escritor português Essa de Queiroz. Leia este sábio, terá muito a aprender com este mestre de escrita. Muito bem, sem dúvida. Influenciou muito, sem dúvida, esta obra escrita do nosso Essa de Queiroz. Vale muito a pena esta leitura. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora, jovens atentos, Bárbara. Para os jovens atentos, esta semana trago a notícia de que o PSD quer que manuais escolares deixem de ser gratuitos para todos os alunos do ensino público. O PSD propôs que os manuais escolares deixassem de ser gratuitos para todos os alunos que frequentam escolas públicas e passassem apenas a ser oferecidos a famílias que efetivamente necessitam desse apoio. Com este objetivo, o partido liderado por Rui Rio pretende abranger a oferta dos manuais escolares a alunos do ensino privado, cujas famílias também apresentam dificuldades financeiras. De acordo com o deputado Álvaro Almeida, o partido pretende que exista uma redistribuição em função das necessidades das famílias e não das escolas. No documento entregue com as propostas do partido, o PSD afirma querer alterar a iniquidade na proposta dos manuais escolares gratuitos, por forma a que se aplique às famílias que efetivamente necessitam desse apoio e assegurar a igualdade de tratamento de todos os estudantes, independentemente do estabelecimento escolar que frequentem. E o que te parece esta proposta do PSD? parece-me que é efetivamente mais justa, socialmente justa, do que, pronto, do que aquelas que, do que aquilo que estava a ser implementado, porque não está faz, em vigor neste sim, momento. Está em vigor. Não faz qualquer sentido alguém cujos pais ganhem grandes ordenados tenham os mesmos direitos a nível, pronto, neste caso de a nível de uma oferta do Estado, que é, acaba por ser um pouco isso, do que aqueles que têm poucas condições económicas. Portanto, acho que faz todo o sentido que isto se passe desta forma. É muito mais justo socialmente até. Sim. Se o Dr. Rui Rio apresentar esta proposta na Assembleia da República, sabemos que ela vai ser chumbada. Claro que sim. Porque a maioria de esquerda, que votou precisamente a questão da gratuitidade dos manuais escolares, vai opor-se. Mas concordo contigo, porque de facto não me parece correto esta. Pode parecer uma medida de cariz social muito importante, mas a verdade é essa, não me parece que haja aqui grande justiça social, porque não podemos comparar pessoas que oferem rendimentos elevados com as pessoas que neste país, que são um número significativo, que recebem apenas ordenado mínimo ou até pessoas que estão desempregadas. Esses sim precisam de apoio, mas já o tinham anteriormente, não é? Porque esses alunos carenciados sempre foram subsidiados. Exatamente. Não me parece de facto correto que pessoas com meios económicos suficientes estejam a receber do Estado, porque assim, estarem a receber do Estado, nós sabemos que vem dos nossos impostos e se calhar é dinheiro que podia ser mais bem aplicado numa outra área com mais necessidade. Concordas também, André? Ou pelo contrário, achas que se deve manter a gratuitidade? Tu que já estás a acabar o secundário e que esta medida, mesmo que seja alterada, não te vai abranger? Pronto, eu acho que mesmo sendo uma medida de esquerda, a que está em vigor atualmente, não conseguem da mesma forma acabar com a justiça, com o desequilíbrio social da forma que a esquerda queria, porque ao dar manuais gratuitos para quem tem poder de compra e não tem poder para quem não tem poder de compra, mantém-se o equilíbrio de... O desequilíbrio? O desequilíbrio de pobreza e de riqueza. E se só os que têm realmente possibilidade de adquirir manuais escolares e os adquirissem, víamos alguma mudança de equilíbrio... Entre a sociedade. Entre a sociedade, que é o que a esquerda defende. Concordo. Também me parece que sim. Rádio Boa Nova. Ok. Ficamos então agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital. Cursos profissionais do 11º ano em Lisboa. As turmas do 11º F e 11º G foram ao encalço do espaço físico e social de Os Maias, no passado sábado, e visitaram ainda o Museu da Presidência. Nada melhor para apreender uma obra do que senti-la no seu habitat. Os nossos alunos voltaram, sem dúvida, mais ricos. Aquilino Ribeiro, apresentação de livro. Os alunos de literatura portuguesa do 11º D e os alunos de português do 11º G assistiram à apresentação do livro Aquilino Ribeiro na ditadura militar e no Estado Novo de Salazar, de Renato Nunes, ex-aluno e ex-professor do nosso agrupamento, e esta apresentação decorreu na Biblioteca Municipal. Este foi um momento de aprendizagem e com belíssimas intervenções dos alunos. Parlamento dos Jovens. No passado dia 22 de janeiro, realizaram-se na sede do agrupamento as sessões escolares do Parlamento dos Jovens, do básico e do secundário. O tema este ano, violência doméstica no namoro, foi comum aos dois níveis de ensino. A sessão da manhã reuniu 31 alunos do ensino básico provenientes das listas concorrentes deste ano. Foram 12 as listas apresentadas e representaram praticamente todas as escolas do agrupamento. O debate sobre a sensibilização e a ação no âmbito desta temática foi vivo e profícuo e, apesar das muitas medidas apresentadas, decorreu de forma muito ágil, tendo-se chegado às 3 medidas que constituirão o projeto de recomendação do agrupamento. A representar o ensino básico estarão presentes na sessão distrital os alunos Sara Marques, da Escola de Lagares, Rodrigo Miranda, da Escola da Ponta das Três Entradas, e Joana Marques, da Escola de Oliveira do Hospital. Na parte da tarde foi a vez de se reunirem os 23 alunos eleitos para a sessão do secundário. Debateram sobre como garantir o respeito e a igualdade num tema tão penoso como a violência doméstica e no namoro, e fizeram-na de forma muito séria e empenhada. Do seu projeto de recomendação constam algumas propostas inovadoras que virão a ser apresentadas na sessão distrital. Nesta, estarão a representar o agrupamento o aluno Afonso Mendes, as alunas Maria Pedro Barbosa e Joana Lopes. Até ao momento podemos falar de um balanço positivo, apesar de os alunos do básico se terem deixado envolver em demasia numa campanha eleitoral pouco rica em informação, quando afinal tinham tanto para dizer. Nos dias 16 e 17 de março decorrerão as sessões distritais em Cantanhede e em Coimbra. Terminamos por hoje o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, André Silva, Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro, Patrícia Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova. Espetacular. Os Pearl Jam partilharam esta semana aquele que é o primeiro single do seu novo álbum Gigaton. O tema tem como título Dance of the Clairvoyance e foi descrito pelo baixista Jeff Hammond no Twitter como a tempestade perfeita de experimentação e colaboração real. Criativamente abrimos algumas portas novas e isso é entusiasmante, acrescentou. Gigaton chegará às lojas e plataformas de streaming no dia 27 de março. Our devotion, perceptibly big, big as the ocean, and equally hard to control. So save your predictions, burn your assumptions. Love is friction, right for comfort. Endless equations, entire persuasion. Doors open up to interpretation. Perfection leaves a lot to ignore. When the past is the present and the future's no more. When every tomorrow is the same as before. Numbers keep falling. Boa Nova. 100.2 FM.